buscando outro corpo que não era o meu. Quantas vezes você se enganou? E no final de tudo a história é a mesma. Sua embriaguez me tira da cabeça. Mas amanhã tô de volta. E com a dor de cabeça, ressaca moral, vem a saudade e o temporal. E essa